Cristo Jesus, me destes a salvação. Do teu amor tens derramado em meu coração. Saberei como agradecer o que tens feito por mim, ó Deus. Só posso agora te dar o meu louvor. Incomparável és tu, Jesus, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço, ó meu Senhor, por ter me dado o seu. Provaste o teu amor. Hoje tenho vida eterna.